Sessão número 23, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jéssica da Inês. 13 Sonetos, de Alfredo Pedro Guisado. Esquecendo. Os lagos dormem cisnes na alameda. E as portas do palácio estão fechadas. As folhas a cair, rezando seda, sonham paisagens mortas, afastadas. Essas paisagens foram tuas aias. Flautas ao longe foram teus sentidos, e as tuas mãos, ao desfiar vestidos, dormiram franjas em doiradas saias. A tua sombra o seu olhar perdeu. Não sei se não serás um gesto meu, um gesto de meus dedos longos, frios. Não sei quem és. Meus olhos esquecidos sentem-te em mim dormir nos meus sentidos. Meus sentidos arcadas sobre rios. Fim da sessão 23.